nesse mundo tem seu tempo. Tenho que aproveitar cada momento. Quero estar em tua presença por onde for. Jamais esquecerei do teu amor. Vi que nesta vida tudo é de passagem. Tudo é enganoso, tudo é vaidade. Eu corri atrás do vento sem alcançar. O que mais precisa é tua paz. Sou escolhido desde o ventre de minha mãe. Tudo é propósito e plano de Deus. Tenho chamado exclusivo do Senhor. E tudo isso por amor. Cada momento quero estar em tua presença. Por onde for, jamais esquecerei do teu amor. E que nesta vida tudo é de passagem. Tudo é enganoso, tudo é vaidade. Eu corri atrás do vento sem alcançar. O que mais precisa é tua paz. Sou escolhido desde o ventre de minha mãe. Tudo é propósito e plano de Deus. Tenho chamado do teu amor. Eu corri atrás do vento sem alcançar. O que mais precisa tua paz.